Salvador, bom dia, 62, cono na posição 612, pronto para o despegue de escanamento. Air 6251, Ponte 6, autorizado a descida para o Chivete, estão prontos para o táxi. Está para o despegue de escanamento. Salve Salvador, muito bom dia, Azul Alfa Yankee Eco. Azul Alfa Yankee Eco, bom dia, prossiga. Fala, Tito Rodoque do Pátio 3, posição 3, Romeu, para o Pátio Principal, posição 03. Autorizado início do Redoque, reporte para ingresso no Pátio Principal. Azul Alfa Yankee Eco, ciente para reporte ao ingresso no Pátio Principal. Alinhado na 10, pronto, Azul 2535. 2535, decolagem de 0, vento calmo. Decolagem 2535. 075, chama agora centro Recife na frequência, no 28.35 ao término 251. 2835-251-6075. Azul 2535, decolada aos 28, chame controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. Azul 98, Azul 2535, bom dia. Controle, bom dia, Azul 2535. Azul 2535, contato radar na decolagem, submanto nível 340, via saída, sobre o rumo. 340, via. Autorizando o táxi via Apache, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1092, Shanner 6251. Autorizando no, até o ponto de espera da 10, o 6251. Salvador, Golf Tango Quebec informando o término do reboque. Muito obrigado e tenha um bom dia. Bom dia. Sempre, Raimundo. Na linha 251, autorizando a linhagem decolar, pista na zero, vento calmo. Azual, solo Salvador Azual, tem aqui, ó, que solicita o ingresso na parte principal. Autorizando a reposta na ponte 3. Azual, tem aqui, ó, cliente para a reposta ao término do rebote. Azul 2535, chama agora o centro de Recife na frequência no 28.35, até no 25.1. Centro Recife, Azul 2535, boa noite, bom trabalho. Azul 2535, suba restrito nível 300, conforme a instrução do centro Recife. Restrito 300, conforme instruções. Afim, chamando o centro agora, nas frequências cotejadas. Azul 2535 vai subir restrito 300 e passar a escuta do São Francisco. Uma boa noite. Pela 6251, no contato radar da colagem, subi mantendo o 360 via saída São João. Via saída São João. Qual é o preciso do Torilão? Aproxima. Oi, Lida, Xané 6251. Paulo Salvador, Azul Alfa Yankee, Eco, informa término de reboque, aeronave parqueada na posição 0, no pátio principal. Obrigado, um bom dia. Bom dia. Linha 251, chama agora o Centro Recife, na frequência 12835, alterna no 251. Agora com Recife 12835, alterna 251. Bom dia, 6251. Salvador, bom dia, Azul Alfa, Uniforme Eco. Prossiga. Solicito autorização de reboque do POT 3 para o POT 1, posição 1. Autorizando o início do reboque, repartiu o ingresso no POT principal. Repartiu o ingresso no POT principal. Alfa Uniforme Eco, autorizado o reboque, reporte sinalizado. Repetindo, bom dia, autorizando Guarulhos, nível 320. Decola pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição Mótiva, via perto do 1-0 Taubaté. Responder 5013, controle Salvador 119 decima 8. Autorizado, chame táxi. Para o táxi soltando 3171 no com 131 na bordo, 4 horas, Galeão. Soltando 3171, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via PAX, táxi Índia. O ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0 no 3. 0 no 3, ponto de espera, reportará a parte de soltando 3171. Descendo via bomba. Valeu, 25, acendo a indicação. Isso via para 2000 pés, a última tensão madura no 0 no 3. Cheira bom. 2000 pés, o Tissanda. Chegada bom. 2000. Tá 3171 autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento variável 02 nós. Autorizado, alinhar e decolar, vente do vento variável, pistão 3171. 3, ano 7, 1, decolado 3-0, chame agora o controle 1-1-9, decimal 8. 1-1-9, decimal 8, Tan 3, ano 7, 1, controlar. Oi, Salvador, meu guardião, muito bom dia. É o Tan 3, ano 7, 1, decola, passando 1700 pés. 3171, contato radar da colagem, submantendo 320 após 2000 ledas. 320, autorizada após 2000 ledas, 3171.